4462, agora pode voar Duna. A gente voa em Duna autorizado final LS. Duna e autorizado final da FM. 4462. Bom, 396, acima de explicação, boa tarde, desse ponto em 060, na chegada Mari, aguarde LS Surrey, ajuste 1008 no 008. Web 5856, decolos 12, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado senhor, muito boa tarde, até a volta. Azul 4462, desse mantém até a altitude de 2500 pés, demonstrado com o setor, sem contato com esse controle, porém mantendo 1500 pés aí próximo a Iris Vera Cruz. Gente, o 4462, desce a 2500, ajuste. É 1008 agora, 9008. Controle de Salvador, muito boa tarde, Webjet 5856, vai passar 2000. Web 5856, boa tarde, contato, submantém 350 na Pucajama após direto Zipar. Pucajama Zipar, posta para o Agipar da presente? Autorizado, direto Jama inicialmente. Direto Jama, obrigado. Item Juliette, controle. A gente mantém regras de voo visuais, 1500 pés, reposte passando Paripe, Vitor em Juliette. Mike Charlie Alpha, desse mantém a 3000. 3000, Mike Charlie Alpha. 3.000 pés. 3.000 pés, ó, parte da leão. Do 4065, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 33, decimal 25. É 123, vou falar a frequência de novo, Salvador, por favor. A frequência 1251, alterna 33, decimal 25. Obrigado, uma boa tarde, hein? Boa. Complete final LS, chame torre 118, decimal 95, azul 4462. 18945, confirma a frequência? 18945. Torre Salvador, azul 4462, LS. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, reporto marcador externo, embaixo e travada. Baixou e travou, 4462. Reporta no marcador externo, 4462. TAM 3197, desse mantém a altitude de 3000, TAM 3154. Confirmando para 3000 pés, TAM 3154. Firmo. Web 5856, controle. 5856 da web na escuta. É, seu vetor, mantenha presente proa, suba e mantém nível 330. É autorizado pelo, Centro Recife agora nível 330. Se houver falhas de comunicações, após 70 milhas, 70 milhas afastadas, direto ZEPAR. Ciente, mantenha a proa, restrito 330, alternado 70 milhas, proa desembarque. Afirmativo. Confirmando, o centro disse que está reautorizado, que negativo o nível que foi anteriormente, o 350, reautorizado 330. 330 reautorizado, EB 5856. Afirmo. Mike Charlie Alpha, desse mantenha 2000 autorizado, final em LS. Mike Charlie Alpha, 2000 autorizado. Gol no 396, desse mantenha 4000. Acerto 4000, 1800. Oscar Tango Kilo, boa tarde, sendo identificação, desse mantenha. Questão. Oscar Tango Kilo, boa tarde, sendo identificação, reporte para descida. Mantém nível 060, ajuste 68, aguarde o procedimento LS X-Ray. Oscar Tranquilo. Uniforme sem identificação, boa tarde. Aguarde LS X-Ray, autorizado chegada a AMAN. Uniforme, Mike Uniforme. Mike Charlie Alpha, complete final LS, torre 198, decimal 95. 895, Mike Charlie Alpha. Delta 354, desse mantém a altitude 2000, autorizado final LS. Altitude 2000, com 1.008, autorizado em LS, 3154. Bono 396, desse mantém a 3000. 5856, chame Recife agora, frequência 12545, alterno 2685. 2545, 2685, obrigado Salvador, muito boa tarde, até a volta. Até, boa viagem. Acho que tá um quilo, contato radar, voe direto no rumo de Ponce, para a chegada Ponce. Rumo de Ponce para a chegada Ponce, acho que tá um quilo. Presente, propõe, então, Vitor Mike Charlie, circula Bono 7. Presente, Mike Charlie Alpha, então, cancela as 1-9, autorizado a iniciar a curva da esquerda, reporta ingressão no final da 1-7, baixo travado. Charlie Alpha. É, voe no rumo de Bonte, quando em Bonte, chegada Bonte. Azul 4462, solo azul 19, direita 121, decimal 9. Apesar de desvios. Uniforme, Mike, uniforme, reposta quando tiver condições de voar no rumo de Toque ou Duna. Gozo livrou, táxi autorizado, Alfa, Juliette, o pátio principal, portão 03. Alfa, Juliette, posição 3, 4462. Salvador, boa tarde, o Chené 6237, com a informação Tango, autorização Alielson. Filial, já temos a aprovação, Tango confere, altitude 008, 1 minuto para cópia. Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, o ajuste no 008 está presente, autorizado final da 1-7, reporta 3 milhas da cabeceira. O Vitorinha Juliette. Da final da 7, reporta 3 milhas, Vitorinha Juliette. Tem a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva direita. O perfil de subida da El Leda, após a Leda, direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8, torre 1895. Acione o corte, transponder 5572. El Leda, mantendo pro até 2.000, depois curva direita. Controle 61208. E o transponder 5572, Pochiné 6327, na pole position. Pátio, chama pronto, Oxa. São 3154, complete final LS, chame torre 11895, TAM 3154. Passar com a torre, TAM 3154, resolva 10. Vou ir direto no rumo de Duna, tem condição de manter velocidade até mais próximo? Positivo, direto Duna e velocidade. Descendo então até 3000, mantendo velocidade até mais próximo. Reporte iniciando a redução. Positivo, mantendo a velocidade até 3000, no plano de Duna, no plano mais próximo. Usado backtrack até o hangar da BT, reporte livrando a pista, o Mike Charlie Alpha. Voo no 807, desse mantenha 4000. Essa fala 4000, né? Torre Salvador, é o TAM 3154, no final da 10 visual. TAM 3154, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pista 10. Guardando a autorização, TAM 3154. Final 3, Vitor e Juliette. Tem livre o pouso na 17, o vento 080 graus, 13 nós, Vitor e Juliette. Livre o pouso 17, Vitor e Juliette. Mike Charlie Alpha livrou, tenha uma boa tarde. Zero está incorreto, varia o 170-150, com tempo. A gente tem um CHG para Guanabir, Sierra, November, Golf, Índia. Estamos pela UISC, pela Zulu 8. Salvador do 8 até o pico do ciclo do após esse ser visual, 4-5 até Guanabí. Gente, só um instantinho, eu vou verificar que não recebi a modificação, só um instante. Quem tá aguardando? Sente completo, finalista, torre 11895, 1396. Então 3154, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 13 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, TAM 3154. Muito boa tarde, Oxané, 6321. 6321, boa tarde. Brasília, temos aprovado 320, aguarde cópia. Ok, 320, aguardando. Confirma o ajuste do altímetro agora? Uno 008, 1018, informação em curso é Tango, já temos aprovação, só instante, gentileza. Não, estou ciente da Tango, obrigado. Uno 008, 1008, ok? Correto. Mantenha a regra de voo visuais, reporte passando o farol da barra, Romeu, acho que é bravo. Gol no gol no 807, subiu para sequenciamento, curve à direita na proa 235, descendo para 4 mil pés, sobre a faixa de comunicações, limite será marcação no 20 de Simbra. Gol no 807. Cada um no 20. Ao 9. Informa que o uniforme desse mantém 2000. 2000 uniformes. 1396 da escuta autônoma. Estimativo, boa tarde. Estamos guardando o colega Livran. Estabilizada final, X-ray 10. Sente, gol 1396, cheque o trem. Tem livre pouso na 10, vento 090 graus, 12 nós. Pouso autorizado, na pista no 0. Trem bastante travado, 1396. Muito boa tarde, está 3154, Livran. Chegada bom, pegou o procedimento TLS X-Ray. Ajuste 1008. É só corrigindo, desse mantém o nível 070, TAM 3217. Qual é 2020, pastor 20, escuta? A solicitação aí da modificação foi feita aqui na sala S militar da base aérea? Ah, na civil, sente. Só um instante, vou chegar aqui, não vai receber a modificação, ok? Eu acho que é para o controle. Somente é um Bravo Hotel 06? Pushback, acionamento, gol na 648, estamos no 02. Só um instante para puxar o 649. Sim. Correção, tá livre, botão 2, chame táxi. CF livre, vai iniciar a gol na 642. Gol no 396, solo aos 27, direita 121, no décimo ao 9. Direita 19. Boa noite 07, curva esquerda para 180. Se tiver falhas, intercepta o localizador e complete o ILS. Esquerda, 180, aguardando o final do ILS. Boa noite 07. Ainda está ocupado. Afirmativo, Bravo, antes da Juliette, 612 aguardando, treinando mesmo. Salvador 35627, informação tanto. Zero, por aproximadamente 10 milhas. 2 a desvio, estão 3217. Está reduzindo a velocidade, uniforme, mais uniforme. Gente. O meu Oscar Bravo deseja então prosseguir no corredor Bonfim após Paripe rotatório, Bonfim? Oscar Bravo. Gente, qual será o seu destino para pouso? Reporte para pouso, avistando a localidade. O meu Oscar Bravo. Seu destino de pouso é Salvador? Reporte então para pouso na localidade em Cia. 1807 esquerda, por 130, reporte localizador estabilizado. 1130, reporte estabilizado. Receptor curso do localizador, uniforme. Reforma Mike Uniforme, chame Torre, 1895, bom pouso. 1895, boa tarde. Boa noite 07, desse mantenha 2000. Oi, meu no 396, portão 08, agora modificado pela Infraero em coordenação com a companhia, esquerda de LED até 8, gol no 396. Permitido, 008, obrigado, 396. Aproximação confirmando a intenção de pouso 10 ou 17. Caso não tenha nenhum aeronave para 17, 17. A gente vai reportar para o cancelamento e realizar uma base curta para 17, uniforme, Mike Uniforme. Já visual, propõe o cancelamento. Gente, número 2 do setor, 37 da Gol, iniciou a sua esquerda no portão 2, só instante para encerramento, 327. Vamos aguardar. Localizador, gol no 807. Autorizando final LS, gol no 807. Exato, exato. Apta cargo 48, coisão, 8487, atendo a identificação, desse mantém 080 na chegada a MAN. Aguarde o procedimento ILS X-Ray. Afirmativo, aguardo mais próximo, procedimento RNAVE, apta cargo 8487. Já pronto, aguarde um minuto para cópia, já temos a aprovação da Guanabi, conforme solicitado a modificação. Só um instante, acho que não é 321 no ponto, só um instante para copiar. O Uno 649 está pronto para o táxi? Uno 649, está pronto para o táxi. Tem Uno 02 a bordo, qual o seguinte, Uno 07 a bordo, 2 horas, alterna Aracaju. Para o táxi. Uno 07, 2 horas, Caju no alternado. Táxi direita via Índia, ponto espera 10, torre 1895, altímetro 008, 1008. Via Índia 1008, no ponto espera 2195, boa. Oxené 6327, pushback acionamento, em contenção equipe do solo, após o 37 voa a cauda, chama pro táxi. Vai chamar pro táxi, né? Oxené 6321, pronto para copiar? Na sua posição de 10 horas a 8 milhas, com rumo oeste confirmado. Termo aqui, ó, atingiu uma pista 70, 3, 2, 1, 7. Pela curva pela direita, perfil de subida Arbor, transição Elefa. Correção Arbor até a posição Elefa, após conforme rota do plano de voo. Decola pista 10. O controle 120, decimal 8, torre 1895, transponder 54. Ok, desconsidere. O Oceaname 321, Salvador, Brasília, o nível de voo 320, 320, via Upper Zulu 17, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 pés da terceira milha, após curva direita, subida Arbor, após Elefa. Controle 1208, ator 1895, o código 5002 para o Oceaname 321. Conforme 320 Brasília, Pesuro 17, a Fora Elefa, 5402, sente informação Tango Xenem 321. Que é o código 5002, 5002. 5002, correto. Portão 6, chama ponto hoje. 321. 1807. Teria aqui o Vitor Mike Quebec para Cairo. Eu não recebi, ok. Salvador Cairo então, de Quebec para Juliet. A máquina mesma, decola pista no 7, curva A, direita, via corredores, achei a caixa pego. Controle 1208, 2895, transponder 0160 do Juliet. Tango, a informação é curta, o título 008, acionamento táxi, decolagem 2895 da presente, Juli. Zero. Zero. Após a passagem do tráfego, a linha aí mantém, cabeceira 10, gol 1649. Após a passagem do tráfego, a linha mantém, 649. Via... Correção, decola pista 10, curva esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju. Controle 1208, por 1895, transponder 5014 para o 35627. 190 aprovado, decola 10, quinta, Puca, Jamo, após direto Aracaju, 0094, transponder 208, controle 5627. 5627, correto, parte 3, remota 3, chame plano. O Xené 6327 está pronto para o táxi, temos 79 no POB, 3:26 para voltar para Salvador. 79326 aqui no alternado, táxi à direita via Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 1895, altímetro 10, 08, vai viajar hoje. Obrigado, direita Índia e Alfa, ponto espera 1895, altímetro 1008. Altímetro no 008. 1008, obrigado. Obrigada. Bom, se aguarde o procedimento ILS X-Ray, ajuste no 008. Acione o modo ident. 39, próximo. Irmão, Oscar Tango Kilo, controle. Vetor para sequenciamento, curva direita, proa 250. Se houver falha de comunicações, voe para cima na marcação 110 para o procedimento ILS X-Ray. Pastor 20, autorizado então Guanambi, nível de voo 160, via aerovia Zulu 8, fito, restante conforme a rota do plano. Plano em Yankee, prossegue visual após o cancelamento. Controle. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva à direita, o perfil de subida é arbor, após elefa, controle 128, torre 1895, transponder 5474, pastor 2 zero. Pelo livre das restrições, descendo para 2 mil, autorizado em LS 3207. Passa cargo 847, inicia redução para 2009. 200 reduzindo a reta 8.4.3. Reta ou terceira mira, batimento de ruído, a subida é arbor, pós elefa, transponder 5.4.7.4. Autorizado com a minha 0 volume 8, professor Paulo Camilo. Recorda no 0, 2000, vai dar certo. O controle 208, a 289, transponder 5.4.7.4. Correto, chama pro táxi. Alô, táxi. Paulo, boa tarde. 807 está na alfa. 807, táxi autorizado. Em frente, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. Portão 02. Pátio em frente, guardará para ingresso na Juliette. Posição 2, por 807. Faça 1500 pés. Boa tarde, contato, submantém nível 240 na saída da Eulida, após direto Ilhéus. Da Eulida, após direto Ilhéus, 649. Oscar Tranquilo, curve à esquerda na Pro 2. 3-0. Na tela esquerda, 2-3-0. Tô 35627 para o táxi. 64 a bordo, 2h40, alterna Salvador. 64, 2h40, Salvador, táxi autorizado em frente. E segunda direita vende, ponto espera no 0, torre 1895, altímetro 008, vou viagem 5627 da Trip. Pátio Índia, ponto de espera torre, pede passagem aeronave da Gol ou como número 1? Se der passagem da Gol, vai ingressar no pátio. O 807, esquerda direita, portão 2 autorizado. Ok, esquerda Juliette, posição 2, boa noite. 5627, após o gol, até o ponto de espera, boa viagem. Após o gol, ponto de espera, chama a torre, 5627. Uma bota, 3217, 2 milhas e meia, externo visual. Tem 2.17, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 7. Passa 1-0. Guarda autorização na 10, 3217. APSA Cargo 8487, autorizado procedimento RNAVE 0368. Gente, autorizado RNAVE 10, produto 0368. 8487,